O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Eu gostaria de avisar os senhores que no nosso site www.stop.org.br os senhores poderão encontrar mais detalhadamente as informações e os ensinamentos trilógicos da escola de Norberto Kepp, a escola trilógica psicanalítica que unifica o campo da ciência, da filosofia e da teologia e que pode fornecer então tratamento analítico, cursos, publicações, tudo terapêutico para que vocês possam, através desses conhecimentos, ajudar a dar um break na destruição que cada um tem na sua vida e no nosso planeta e na humanidade como um todo. O Dr. Kepp está aqui conosco. Por favor, Dr. Kepp. Seria interessante, nós temos aqui várias opiniões, que haja uma ideia, né, sobre cada um dos senhores, sobre essa infeliz Copa, né, que o Brasil participou. Então, o jornalista Ortiz Camargo Neto, ele tem umas ideias. Se você não quer expor por que houve esse fracasso tão estúpido na Copa, o que é que o senhor acha? Bom, Dr. Kepp, é uma conjuntura bem complexa, mas basicamente o que nós vemos é que nós abandonamos o futebol que tínhamos, um futebol arte, com habilidades individuais e jogo coletivo, para imitar o jogo dos europeus, que era um jogo defensivo de retranca. E eles fizeram o contrário. Então a Espanha começou a copiar o jogo do Santos Futebol Clube de antigamente. Eles importaram jogadores individuais como Messi, Neymar, mas eles não tinham isso lá. Agora a Alemanha, né, eles tiveram um trabalho fantástico, Dr. Kepp, um trabalho de planejamento, de base, um trabalho de pegar os jovens assim de 8, 9 anos e colocar em conjunto, como nós tínhamos antes, o conjunto. Antes o nosso time era uma parte do Santos Futebol Clube, outra parte do Botafogo, tinha coesão em conjunto. E hoje os 7 jogadores da Alemanha jogam no Bayern de Munique. E todos eles são da Alemanha e da escola de base alemã. Aqui a gente pega um jogador de cada clube da Europa, um da Rússia, outro do Iraque, outro não sei do que, põe eles juntos para jogar em 12 dias e quer que dê conjunto. Isso daí não está muito errado. E tem um monte de outras coisas, tem corrupção, o técnico escala às vezes um jogador, não porque ele é melhor, mas porque ele é melhor patrocinado. Então são várias coisas que precisa de uma mudança radical. Agora, os alemães, Dr. Kepp, eles conquistaram o Brasil, viu? Puxa, eles vieram para a Bahia, para um local assim tranquilo, construíram um hotel, um campo de futebol, escola, posto de saúde e doaram tudo para a cidade. E, além disso, eles tiveram um fair play incrível, né? Por exemplo, quando eles ganharam da Alemanha, a Alemanha ganhou da Argentina, os alemães aplaudiram a seleção da Argentina. Eles deram uma demonstração muito bonita de civilidade, de espírito esportivo, que nós temos que começar a aprender com eles. Mas o que aconteceu com o futebol é o que está acontecendo com a humanidade, né, Ortiz? O que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Quando nós fomos para lá, fizemos lá um escritório, lá no East Side, que é a região mais assim, vamos dizer, a melhor que tem em Nova York, né? Do lado este, do lado, aliás, em português é o oeste, né? De maneira que nós, quando chegamos lá, nós começamos a notar que o poder, vamos dizer lá, do Reagan, né, dos políticos, estava subordinado ao poder econômico. Então, que os políticos teriam que fazer o que a economia na mão de famílias, né, de poderosos, Rockefeller, etc., e essas famílias queriam. Porque como eles fizeram o banco lá, o Fed, como fala, o banco lá internacional deles, como fizeram independente do país, mas veja que absurdo, né? O país passou a depender da família Rockefeller e das famílias que tinham, que eram donas dos bancos, né? Então, e há uma coincidência muito interessante que a gente vê nos jornais agora ultimamente, que foi criado o novo banco dos BRICS, né? BRICS é Brasil, Rússia, África do Sul, Índia e China, né? Foi criado um novo banco aqui para se tornar independente do Fed, dos bancos assim particulares e que cobram juros extorsivos e que o Brasil há muito tempo vive pagando esses juros sem conseguir, né, liquidar a dívida. Então, o que que está acontecendo, né? A Dilma, né, que é a presidenta, ela reuniu, né, os cinco países aqui e fundaram um novo banco para esses cinco países que eles chamam de emergentes, né? E esses cinco países vão agora trabalhar com o dinheiro de um novo banco independente dos bancos tradicionais, né? Do FMI, do Fed, de todos esses bancos internacionais que eram praticamente, né, os donos da humanidade. Então, nesse sentido, esse governo está fazendo uma coisa incrível. Então, o que nós podemos concluir daí, né? Que o grande problema para os países atuais é essa dívida enorme que tem com esses bancos nas mãos de particulares, né? Então, não é um verdadeiro absurdo, por exemplo, Estados Unidos, né? O caso do Kennedy. Como o Kennedy queria tornar o país independente, né, desses bancos, ele foi assassinado, né? Quer dizer, se um país quer se tornar, vamos dizer, independente dessa união assim internacional de banqueiros que domina a humanidade, toda pessoa que deseja fazer isso é atacado. Então, o que aconteceu na Copa? Parece que foi isso também. Então, o Filipão, né, o técnico, ele teria que designar, que usar jogadores de interesse econômico, social, não só para os próprios jogadores, como para esses times, né, no exterior. Então pegou os jogadores que jogam no exterior para fazer um time assim capenga que nem sabia pegar a bola. Não é isso, Ortiz? Exatamente, doutor Kepp. O senhor sabe de uma coisa? A Alemanha utilizou os jogadores que foram vencedores da Copa Sub-18. E o Brasil não utilizou nenhum dos jogadores que também venceram a Copa, que a seleção que tinha menos de 18 anos. Não usa os jogadores daqui e tudo. Toda a escalação é feita com base no interesse econômico. Então, veja, por exemplo, né, aquele Parreira, né? O Parreira acha que ficando em 0 a 0 é uma grande vitória. Se ganhar de um é maravilha. De dois, então, é o cume assim da felicidade. Então, aquele futebol que havia, que o Brasil ensinava para o mundo, acabou. Agora é um timinho aí qualquer que fica desbaratado com as bolas, nem sabe o que fazer, né? Dentro do campo. E aquela beleza que o futebol tinha, porque na Copa lá da Europa, eu estava lá, então os europeus ficavam encantados, né? Com o jogo lá do Pelé, do Garrincha, de Djalma Santos, de Gilmar, era a maravilha. Agora, se esse tipo de jogo, que era um verdadeiro balé, né, no campo, uma coisa incrível, se isso acabou, então o futebol no Brasil acabou, finish. E continuando assim, então é melhor, né, nem disputar a Copa. Porque vai começar a perder de 5 a 0, 7 a 0, 10 a 0. E o senhor sabe, doutor Kepp, os europeus, eles tentam fazer aquele jogo antigo do Brasil, mas falta habilidade para eles. E a gente abandonou aquele jogo nosso que... É futebol, Ortiz, não é mais futebol. É um fute-canela. É chutar a canela do outro. O Messi, por exemplo, ele não pode fazer nada no campo lá no jogo da Argentina contra a Alemanha, porque a hora que ele podia marcar gol, o jogador ia na canela dele e derrubava. Então ele pensava assim: mamma mia, né? Eu vou quebrar minha perna, vou perder esse dinheiro que eu ganho, afinal de contas eu vivo do futebol, e a troco do quê, né? E mesma coisa o Neymar, né? Ele, vamos dizer, estava em perigo de quebrar uma canela. A gente nem sabe mesmo se houve uma coisa tão grave assim, né? Mas ele foi esperto, né? Acho que ele sabia que o Brasil não ia mesmo e se retirou de campo, né? Então, mas é importante isso. Os treinadores parar com essa ideia de que eles é que ganham no campo. Eles atrapalham os jogadores. Tem que deixar o jogador jogar o que sabe. Não pode fazer como o Filipão fez, né? Que determinar cada jogador onde devia jogar. Não podia, por exemplo, passar de uma determinada área. Ele só podia jogar ali. Então levou uma lavada de 7, né? De 7 Nossa, foi a terrível. 1. A pior goleada da história do futebol mundial, Dr. Kepp. Então. Nunca ninguém foi vencido numa Copa do Mundo com um score desse tipo. Quer conhecer os princípios básicos da ciência que já transformou a vida de inúmeras pessoas? Seminário ABC da Trilogia Analítica. Sábado, 30 de agosto, de 9 às 15h30. A psicanálise integral de Norberto Kepp. A origem psíquica das doenças. A sociopatologia, os projetos sociais trilógicos e a vivência em artes. Informações e matrículas: São Paulo 11 30 32 36 16 ou pelo site keppipacheco.com. Agora, temos aqui uma estudante de física, aliás, formada em engenharia, que gostaria de falar alguma coisa, Selma Genzani. Qualquer assunto. Meus conhecimentos futebolísticos já se encerraram aqui com a discussão de vocês, né? Ela disse que de futebol a mulher não entende nada. Entende muito pouco, mas aí a análise que o senhor e o Ortiz já fizeram, É suficiente, já eu né? acho suficiente, né? O assunto que eu gostaria de falar um pouquinho é saúde, doutor Kepp, porque especialmente a saúde quando trata de crianças, adolescentes e vendo algumas assim loucuras, né, que existe no mundo dessa prescrição medicamentosa, tivemos algo assim favorável essa semana passada. No dia 12 de junho de 2014, saiu uma portaria da Secretaria Municipal de Saúde restringindo os diagnósticos de déficit de atenção em crianças e adolescentes no Brasil, porque havia uma verdadeira epidemia desse diagnóstico e estava-se prescrevendo medicamentos como aquela Ritalina para uma quantidade enorme de pessoas no país, né, seguindo algo que veio dos Estados Unidos. Então, houve assim uma vitória nesse sentido, porque já nos Estados Unidos estima-se que cerca de 6 milhões de crianças e 10% de adolescentes estão tomando algum derivado de anfetamina. Olha o Principalmente absurdo. o Rivotril, né? É a Ritalina, exatamente, que é a dedicada às crianças. E esses, então, profissionais que estão trabalhando nesse breque, eles dizem que nem toda agitação ou desatenção é uma doença. Claro que não é, né? Porque, como estava, qualquer agitação que a criança tenha, a mãe já leva no médico e já estão dando remédio para se tomar. Algo muito assustador, né? E essa questão de colocar a criança diante de uma do aparelho da internet, isso é um desastre, né, para o cérebro das crianças, né, dos Então, adolescentes, né? é uma outra forma de dopar, né? Para depois serem melhor controlados, assim, instrumentos de domínio de um poder. A gente sente isso, porque é claro, a criança ali, ela recebe tudo pronto, né? Se antes ela preferia, falando de futebol, e jogar bola na rua, muitos hoje a gente vê que jogam futebol através das telas, quer dizer, dando inclusive uma falsa ideia de que está fazendo alguma coisa útil ou jogando um esporte. É o mundo da fantasia entrando em cheio, assim, né? Da fantasia no sentido doentio, né? Do Patológico, delírio, né, do são. delírio. E é muito preocupante essa situação, né? E as dentistas? Depois as dentistas vão falar um pouco, depois o Roberto e o Alexandre sobre a nova física. O que que as dentistas acham? Então, eu poderia citar também várias inversões que tem na odontologia. E essas inversões, claro, a causa de muitas delas é essa questão do poder econômico. Então, eles dão uma ideia, por exemplo, que os dentes artificiais seriam melhores do que os dentes naturais. Então, por exemplo, tiram dentes que poderiam ser tratados e substituem por implantes. Ou então, mesmo a faceta do dente desgasta muito o dente para ficar pondo facetas artificiais. Cor do dente artificial, porque faz um clareamento, né, no dente. Essa questão, por exemplo, uma inversão muito grande de achar que se colocar flúor na água de consumo, que aí vai mudar a estrutura do dente, que vai ficar um dente melhor e que não vai ter cárie. São várias inversões, né, que a nossa odontologia segue os interesses econômicos, né? Então, medidas invertidas, né, que justamente vão contra a saúde, o bem-estar, a essência do ser humano, né? E a doutora Heloísa? Eu achei interessante que a senhora falou em relação à medicina, é que os médicos tornaram-se os maiores vendedores da indústria farmacêutica, né? Então, infelizmente, estão causando muitos problemas, né, para a população. E a odontologia não está voltada para a prevenção, com essa inversão de achar que o artificial seria melhor que o natural e visando muito lucros. Então, como se fala há muito tempo, mesmo aqui no Brasil, quanto mais a pessoa vai no dentista, menos dentes naturais ela tem. Então, é uma calamidade, né? Não é nada de saúde. É o contrário, é totalmente invertido, visando sempre lucro. Então, temos conosco aqui também o Alex e o Roberto Frascari, que são engenheiros da equipe do CAP Motor, que é o motor desenvolvido a partir da nova física desinvertida de Norberto Kepp, e que hoje tem a sua linha de produção sediada na China. Olá, Alex. Não, eu achei interessante uma coisa que a doutora Heloísa falou outro dia, né? Porque a gente vê que todas as ciências atuais, elas estão muito baseadas na parte material, né? Na parte mecanicista, né? E mesmo na odontologia, né? A doutora Heloísa comentou outro dia, por exemplo, que a cárie é um processo energético, né? É um processo de entropia. Quer dizer, Quando a pessoa ela abaixa o nível de energia que ela tem, né? Aí sim, pela falta dessa energia, o dente começa a entrar num processo entrópico e entra e aparece a cárie, né, doutor Luiz? É, exatamente, porque os nossos órgãos, eles têm uma saúde, né? Eles têm uma vibração ideal, né? Captando essa energia escalar. Ele abaixa a vibração, ele começa a se desintegrar, que é o processo de cárie, né? Que é uma decadência, né? Uma entropia no corpo. Isso, porque todas as doenças, né, elas aparecem primeiro no aspecto psíquico, né, que se manifesta então como um aspecto energético e depois orgânico, né? Então, primeiro a pessoa, por exemplo, quando ela tem uma rejeição, alguma consciência, né, uma raiva, algum problema que ela não quer lidar, isso causa um bloqueio na energia dela, né? E na física a gente sabe, né, que quando você para de dar energia para um sistema, ele começa a se desorganizar, ele começa a ficar caótico, né? E isso que a gente chama de entropia, né? Então qualquer doença, primeiro vem do aspecto energético, psíquico para o energético e depois para o físico, depois que aparece no físico, né? E no caso das cáries dentárias, é esse processo da raiva. A raiva não conscientizada bloqueia essa captação de energia escalar, causando cárie. Mas então, como faz, doutora Heloísa? A pessoa não pode mais sentir raiva? Ela tem que perceber e brecar, né? Toda vez que a gente tem alguma raiva, faz mal para o nosso corpo, porque pode alterar a vibração do nossos corpos, dos nossos órgãos, né? Qualquer parte do corpo. Então, isso é importante. A pessoa não deve mascarar o que ela está sentindo. Ela tem que aumentar o contato com o interior dela, com a vida psíquica, onde estão, inclusive, os sentimentos ruins, negativos, como a raiva. Então, percebendo a raiva que lá está, assim como inveja, arrogância e outros problemas, é que a pessoa vai poder lidar com isso, né? E não deixar que esse sentimento ruim domine a vida dela, trazendo todo tipo de problemas orgânicos, inclusive, não é? É, somente conscientizando esses sentimentos negativos, maus pensamentos, é que nós conseguimos obter, manter a nossa saúde. Então, esse é o trabalho da psicanálise integral, né, da terapia, que justamente faz o indivíduo ter contato com o interior dele e perceber esses maus sentimentos que lá estão e atuam muito mais do que a pessoa normalmente se dá conta. E o Roberto Frascar, então, que é da equipe do Cap Motor. Você fala hoje para nós de energética ou futebol, como foi o tema também do dia? Fute energética. Ótimo. Não, porque eu acho que a maneira assim de uma seleção jogar tem que refletir a psicoenergética do povo, né? Então, por exemplo, os alemães jogaram de acordo com como eles agem, pensam, né? Que é assim a técnica, né? O espírito de equipe. E o brasileiro tem aquele jeito de jogar dele, né? Mais de habilidade, de ginga, né? Então agora pega o brasileiro que está numa energética brasileira e quer que jogue que nem uma energética alemã, é óbvio que não vai dar certo, né? Que nem estão falando agora, não, o Brasil tem que jogar que nem a Alemanha, né? Não vai, isso não vai funcionar, né? Tá de acordo, Ortiz, que assim não funciona? É, porque o brasileiro, ele tem natural isso, é uma fábrica, todo mundo fala, uma fábrica de craques. Então, aqui os próprios alemães falam que eles esperavam encontrar 11 artistas da bola no campo e, na verdade, não encontraram, né? Então, o Brasil tem que jogar, como o Roberto falou, dentro da nossa estrutura, né? Psicogenética aqui do nosso povo. Aliás, os europeus estão copiando o Brasil de antigamente, só que eles não têm aqueles jogadores hábeis, né? Eles ficam só no passe. É o jogo da Alemanha do tic-tac, do mesmo da Espanha. Um passa para o outro, chega no gol e marca o gol. Mas não tem aqueles dribles, aquelas coisas maravilhosas que havia. Isso que tem que renascer, né? Então, uma boa medida é os nossos jogadores procurarem ver as atitudes ruins, né? A psicopatologia que eles têm também, como qualquer ser humano, para poder fazer com que essa essência, esse lado verdadeiro, de original, maravilhoso que eles têm artístico, renasça, né? Doutora Volte a Selma, atuar. Então, para maiores informações a respeito da terapia e dos cursos de psicanálise integral, que nós estamos com vários cursos para agora o semestre próximo, entre em contato pelo telefone da CITA, São Paulo 11 30 32 36 16, ou pelo site do Instituto Kep Pacheco, www.keppacheco.com. Telefone 11 30 32 36 16. E para terminar com o aforismo de Dr. Kep, a virtude é a essência do ser humano. Ou seja, toda a visão da patologia tem como objetivo fazer a pessoa voltar para sua essência original. Até o próximo programa.